paixão. Estrela, só você sabe onde o meu amor está. Por favor, mande ela pra mim. Não quero outra em seu lugar. Estrela, só você foi testemunha desse amor. Foi você.